Vesti minha armadura, meus anéis e fiz minha oração. A força que ainda resta, puro ódio em meu coração. E a raiva se precisar, e o que podem esperar? É o meu sincero foda-se. Quem riu quando eu chorei, agora quer chupar e foda-se. Amigos de outra época, hoje inimigos por aqui. Lado a lado com você, é só você e foda-se. Já que o covarde pensa com as pernas. Reconhecer, poucos a quem se ajudou de fato vão te agradecer. Vão te cuspir, quando você cair, eles vão te esquecer. Assim que se descobre, se a de fé não for é foda, seus menor vão tá na merda. Pronto a repetir o que você fez de um jeito pior, da mesma forma só que bem pior. Pra polícia matar e ela não tem dó. O foda é pensar nisso tudo quando quer ligar o foda-se. Vagabundas na piscina que mais parece a Frozen. Me chupando na saca da Copacabana Palace. Dá até pra esquecer que minha mãe e meus irmãos passaram fome aqui. Não, não. Vesti minha armadura, meus anéis e fiz minha oração. A força que ainda resta, puro ódio em meu coração. E a raiva se precisar, e o que podem esperar? É o meu sincero foda-se. Quem riu quando eu chorei, agora quer chupar e foda-se. Amigos de outra época, hoje inimigos por aqui. Lado a lado com você, é só você e foda-se. Já que o covarde pensa com as pernas. Respeito e lealdade, as bandeiras da minha facção. Aqui o crime não é ficção. Ufa! Quando eu tava quebrado e a sorte parecia ter escolha do outro lado. No domingo nem tinha cigarro pros amigos que tão presa. E hoje nós tá vivão e no mundão nós grita um foda-se. Com conhaque bom no peito, meu ódio merece uma companhia de respeito e traz o Hennessy. Vesti minha armadura, meus anéis e fiz minha oração. A força que ainda resta é puro ódio em meu coração. E a raiva se precisar, já é o que podem esperar. É o meu sincero foda-se. Quem riu quando eu chorei, agora quer chupar e foda-se. Amigos de outra época, hoje inimigos por aqui. Lado a lado com você, é só você e foda-se. Já que o covarde pensa com as pernas.